É simples de ver se há um Deus no espaço, mas eu procurei com os olhos descalços, e tudo se fez por inteiro em pedaços. Talvez é o acaso que rege o mundo. Quem pode crer será sempre invejado, pois tem sempre alguém pra estar ao seu lado. E sente o alívio discreto dos laços que prendem seus braços ao centro do mundo. Eu fiz de tudo e não consigo achar seu sinal em mim. Diz o que eu faço se eu não posso te sentir. Eu fiz de tudo e não consigo achar o seu sinal em mim. Me diz o que eu faço se eu não posso te sentir. Em quem me escora, eu voltei a te chamar. Então, sem saber em quem me escora, eu voltei a te chamar.